A maldade no olhar, essa pussy é quente. É o que me faz olhar de cima, mas não se ofende. É seu ego e meu ego, só recarrego o pente. Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente. Dá um olho comigo no meu carro forte, meu carro bicho. Contar essa grana empilhada em cima do pote. Te juro, mas nem bato neurose de ver tu broncar. Pode botar marra, tu sempre voltar. Gosto do barulho da tua corrente. Tô me botando tão forte, ela balança. Ele é envolvido, tem ouro no dente. Mas mexe com umas coisas que eu não posso falar. Isso no ouvido que eu sou indecente. Porque eu paguei pra ver no que vai dar. Ela me entende, ela é experiente. Pelada na minha frente, ela me dá uma vibe. Ela faz direito, ela é experiente. Depois do expediente, ela me dá um trabalho. São 4 horas da manhã e ainda quer sentar. Amor é jogo de azar. Ela quer um diamante, quer mudar de cenário. Ela tentando me amar. Eu sempre tô um dia antes. Eu faço tudo antes. Amor, por que não me amarra? Vamos pular o restaurante, que é o mesmo de antes. Que hoje eu quero só. Ela me seduziu, fumando um zinho. Foi na cozinha, pegou um vinho. Todo mundo viu, ela conseguiu. Evoluiu, eu tô na pista. De não olhar essa pussy é quente. É o que me faz olhar de cima, mas não se ofende. É seu ego e meu ego, recarrego o pente. Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente. A maldade no olhar essa pussy é quente. É o que me faz olhar de cima, mas não se ofende. É seu ego e meu ego, só recarrego o pente. Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente. Ela viciou, igual nicotina de cigarro. Esse nega é CEO, do sertão de ouvir já na cidade. Cê me balanceou, por cima de mim balançou o carro. Não me olha assim, oh, me faz acreditar que eu sou o cara. E que nenhum desses caras se compara. E se esses caras botam a cara, eu vou meter bala. Ele te oferece grana, mas cê nem fala. E que não precisa de nada, porque é bem paga. A maldade no olhar, essa pussy é quente. É o que me faz olhar de cima, mas não se ofende. É seu ego e meu ego, recarrego o pente. Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente. A maldade no olhar, essa pussy é quente. É o que me faz olhar de cima, mas não se ofende. É seu ego e meu ego, só recarrego o pente. Ela diz que ela é ela, mas ela é igual eu, ela é indecente.